Oi, estamos de volta com o programa Lixeira aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. E a sua voz? A voz que hoje está de bom humor, como sempre. Assim, como, né? Sempre não. Como sempre não. É, a voz é decadência, como ela mesma se define. Por que isso? Ah, não sei, eu me identifico bastante, né? Tipo, os meus escritores favoritos são os malditos, assim. Ah, que os... bacana. No cinema, enfim... Na vida. Na vida. Eu acho... Eu tenho um fascínio pela decadência, pela morte, pelas coisas mais marginais mesmo, assim. É, mas aí todo mundo vai começar a julgar isso como uma coisa... Não, essa mina deve ser uma... Há quem julgue também, tipo, ah, que otimista que ela é. É, que convencida que ela é, né? Não, pois é. Mas não, gente. É. Gente, não pense isso de mim. É, eu sou uma menina certinha. Eu sou tão bonitinha, tão fofinha. É, então, apertos à parte, vamos ao famigerado bloco... Notícias do mundo da música! E voilà! Então, esse bloco se tornou uma coisa meio assim, uma notícia e que tem a ver com a faixa que a gente vai ouvir, uma notícia que tem a ver com a notícia. Tem a ver com a notícia. E aí, pô, sucessivamente, a gente fica meio, né? E... Vamos lá. O David Byrne, que eu acho que todo mundo conhece. Oh, yeah, né? Meu ídolo. Então, ele, o David Byrne, e a Sam Vincent, que é uma mina, uma guitarrista, que tem uma carreira solo também já há algum tempo. Eles estrearam uma parceria no ano passado, acho que 2012 ou 2011, se eu não tô... Não, 2012. É, esse programa, apesar de ser atemporal, é bem informativo. Foi o ano passado. Com o álbum Love This Giant. É, e poucos meses depois, coisa de 8 meses, assim, temos um EP que segundo David Byrne, é uma maneira de divulgar o disco que ele achou uma coisa incrível, que ele gostou muito de fazer e tal, e que ele acha que mais pessoas precisam conhecer. Uhum. Então ele pegou algumas coisas ali, algumas gravações ao vivo, fez alguns remixes de algumas faixas, pegou faixas dela e junto com ele, faixas dele junto com ela. O David Byrne é um grande artista da escola dos minimalistas, dos compositores contemporâneos da metade do século 20, né? Assim como o Brian Eno, eu colocaria aí no meio também... Paul Simon. E parece que ele tá palestrando enquanto ele fica, né, todo fazendo gestos, assim. Tiririca. É. E eles disponibilizaram esse EP pra baixar gratuitamente, que também vai estar na página do Lixeirinha no Facebook. Oba! A gente vai ouvir, então, a Shurua TV. Primeira faixa. Segunda faixa, a gente vai ouvir Hello Kylie, que é uma banda que acabou há algum tempo, acho que desde 2007. E aí que eles lançaram uma coletânea especial com algumas canções de estúdio que deixaram pra trás, assim, que eles não gravaram, não colocaram em nenhum disco. E eles escolheram a faixa que a gente vai ouvir pra apresentar a coletânea. E essa faixa tem um clipe que é bem na linha do sentido, né, que a banda quis dar ao lançamento dessa coletânea. O clipe é cheio de imagens caseiras que a banda tinha guardado durante esses 10 anos de carreira, que a gente também vai deixar o clipe na página do Lixeirinha no Facebook. Oh, yes. E amados ouvintes, amados ouvintes, e a faixa é a Let Me Back In. Eu achei uma maneira meio assim, até triste e saudosista de se despedir mesmo, né? Definitivamente, assim, tipo... Enfim. E a terceira faixa que a gente foi ouvir é de uma artista que eu não conhecia, a Laura Stevenson. E ela tá lançando seu terceiro disco, seu terceiro álbum de estúdio, chamado Will. E eu escolhi a faixa ouvindo o disco todo lá, né? Ao invés de escolher o single da, enfim, pra tocar, eu não pude deixar de resistir à tentação de escolher o nome da minha querida amiga e cunhada, Eleonora. Ah, é Eleonora o nome da faixa? É Eleonora. Ah, olha só. Claro, ela não deve me ouvir, porque ela não nos ouve, ela não curte muita gente, assim. É, talvez agora passe a ouvir, né? Ela não gosta muito das coisas que a gente faz, mas assim, olha só, adoro você, tá? E é isso. Fechamos o nosso... Fiquei com orgulho agora. Fechamos o nosso... Notícias no mundo da música. Daqui a pouco a gente volta, então, com mais lixeirinho e o terceiro e último bloco. Não saia daí. When you Jorge Benjó, que riu de mim. Falou pra mim Sérgio Malandro, ninguém entende suas músicas. E a tua, alguém entende? Alô, alô, W Brasil, Jacarezinho, Avião, cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí, essa escada tem que ficar lá fora. Que escada? Do disco voador, do avião, do jacarezinho? Da onde? Senão eu vou chamar o síndico, o Tim Maia. Coitado do Tim Maia, botaram o Tim Maia nessa história. O que, que ele tinha a ver com essa história? Disco voador, avião, jacarezinho? Lixeirinha. Let it be printed, let it be known, I'm leaving you, I'm going home, and all you can do is just watch me go. I've put you down, talked you your honor, and then packed it in and picked it up, when all you can do is just watch me go. From the eastern seaboard, the landlocked Midwest, the Keys, the Alps, the Black Hills, and Budapest, with my heart in a sling tail between my legs are swinging, I'm sorry for leaving. But when the palm trees bow their heads, no matter how wrong I've been, L.A., you always let me back in. And you can bury me when my body breaks in the earth that created me, in the Golden State, by my mama and her brother and their mama too. I had a dream I was carried on backs of a thousand green birds, and they carried me to a place without words, and there was nothing, but there was everything, and it sounded like this. And I hear this Lixeirinha, look out.